Eles não são o que eu pedi. São frouxos e sem jeito algum. Vou mudar, melhorar um por um. Calmo como a brisa, chamas no olhar. Uma vez centrado, você vai ganhar. São soldados sem qualquer valor, tolos e sem jeito algum, mas não vou desistir de nenhum. Alguns quilinhos vou perder. Diga a todos que eu já vou. Não devia ter deixado de treinar. Não deixa ele te bater. Espero que não saibam quem sou. Eu queria mesmo é saber nadar. Seremos rápidos como um rio, com força igual a de um tufão. Na alma sempre uma chama acesa, que a luz do luar nos traga inspiração. Igual a de um tufão. Na alma sempre uma chama acesa, que a luz do luar nos